O deserto é o meu lar. Meu instrumento é a minha voz. Meu chamado é clamar. Com arrependimento as nações. Uma fonte em meio ao deserto produz o mel pra alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida e o reino dele anunciar. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos de Sião. O deserto é o meu lar. Meu instrumento é a minha voz. Meu chamado é clamar. O arrependimento às nações. Uma fonte em meio ao deserto produz o mel pra alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida e o reino dele anunciar. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos de Sião. Sonharia outra vez. Sangraria outra vez, morreria outra vez. Sim, naquela cruz, não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, eu te amo. Eu sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez. Outra vez, cada lágrima, cada choro, outra vez.